2 Salvador, boa noite, trip 5241. 5241, continua a aproximação, reporte 3 checado, vento UNOS 60 graus 9 mais. 2-4. Passando externo, baixou e travou 5-2-4. Livre pouso, pistão no zero, vento 1-70 graus 9 mais. Pouso autorizado no zero, 5-2-4. Trip 5241, solo 19, libera a direita, solo 1, 211. 211, boa noite. Ponte fora do solo, vento no 70 graus, 8 nós, 8 no 0, no meio, alternando no 0 no 7, 403. Visual para 303, considere fora do sol os 22, chame controle 119, decimal 8. Chamar a controle agora em 198, patrulha 03. Na escuta da torre? Ainda na sua escuta. Acione o código 0123, transponder, modo Charlie. É 1623? 1623, 1623 o código. Sim, conforme acordo 1623, patrulha 03. Na escuta da torre? Torres Salvador, boa noite, voo 1973, ponto de espera, pistão 90. O 973 da linha área decolada 190, nome é 0 graus 89. Livre a linha decolada, pista 190, voo 1973. O 973, decolado 35, controle 1198. 198, 1973. Ponte Espera 190, da Paco Decolagem. Alinhada e decolada 1063, 10, vento no 60 graus, 8 mais. Decolada 310. 3 no 0, decolada aos 38, controle 1198. 98, obrigado, até amanhã. Salvador, 3613, boa noite. É 3-1-3, continue a aproximação, reporte trem checado. Vento 1-50 graus, 8 mais. Atarás trem checado, 3-1-3. Passou e travou, 6313. Livre pouso no 0, no 50 graus, 9 nós, 6313, do Xander. Livre pouso no 0, 6313. Meia 3-1-3, solo ao 5-9, livre à direita. Alfa, chame solo 1-2-1, decimal 9, correção 2-1-1. Ok, livre à direita, na Alfa 1-2-1, no 8, meia 3-1-3. É 2-1-1. 2-1-1. Salvador, azul 4298, passando externo, baixado e travado. Assente o 4298, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 mais. Ele pouso pista 10, passa 298. Torre 98, sola 02, direita, 121, um, decimal 1, um, só. 121, decimal 1, azul, 14. É 1211. Um, 7. Boraxa 3, 158, posso esperar 10, pronto. Autorizado 3858, alinhar e decolar, pistão 0, vento 160 graus, 89. Vento 0, 3858. 3858 ao 05, decola, chama o controle 119 e 18. 19, boa noite, 3858.